Boa noite. Michael Schumacher está em recuperação. No Japão, mais de 6 milhões de produtos retirados de comercialização. E na Rússia, mais um atentado, mais 15 vítimas mortais. São alguns dos destaques da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. É um espaço intimista, onde o céu não é o limite, mas sim o centro de tudo. Um programa onde se contam histórias inspiradas por melodias e suas letras ou sonoridades. Não perca, de quarta em quarta, O Céu da Minha Rua, às 21 horas, com a apresentação de Carlos Bonaparte, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. Michael Schumacher teve ligeiras melhoras após a segunda operação no hospital de Grenoble. Recordemos que o heptapiloto, aliás, o heptacampeão de Fórmula 1, teve um acidente enquanto esquiava na estância de Méribel, em França, por volta das 10 horas e 7 da manhã, hora portuguesa, 11 e 7, hora francesa. O piloto alemão caiu, deslocou-se e bateu com a cabeça numa pedra. O impacto foi grande e foi imediatamente levado para o hospital de Moutier. Estava consciente quando chegou ao hospital, mas rapidamente se percebeu que a situação era grave. Teve traumatismos intracranianos e edemas difusos, o que complicou ainda mais a previsão de qualquer tipo de diagnóstico. Foi levado de emergência de helicóptero para o hospital de Grenoble e aí foi colocado em coma e não como nós ontem aqui noticiamos. Para que os ouvintes melhor percebam o que aconteceu, ontem, no domingo, depois de chegar ao hospital de Grenoble, Michael Schumacher foi colocado em coma induzido e em hipotermia entre 34 a 35 graus centígrados. Tudo isto para que, enfim, os efeitos destes traumatismos e deste edema difuso, ou destes edemas difusos, não fizessem inchar ainda mais o cérebro do piloto alemão e não causando ainda mais graves danos do que aqueles que até à data são conhecidos. É praticamente certo, ainda que nada se possa garantir, de que Michael Schumacher vai sair com sequelas deste incidente. Mas após a segunda operação, que teve lugar ontem neste hospital, Michael Schumacher apresentou ligeiras melhoras, segundo vão adiantando fontes hospitalares de Grenoble. Michael Schumacher tem 44 anos e o facto de ser desportista ajuda e muito na sua recuperação. Até 48 horas após o acidente, ou seja, até esta terça-feira de manhã, não era possível fazer qualquer tipo de prognóstico. Agora, os prognósticos vão-se fazendo ainda com muitas reservas, mas para já há esta notícia da ligeira melhora do piloto alemão. Como já disse ontem, foi campeão 7 vezes pelo mundo, pelos grandes prémios do mundo de Fórmula 1, 5 vezes, ou seja, consecutivas, entre 2000 e 2004. E por vontade dos portugueses, Rui Rio, ex-presidente da Câmara Municipal do Porto, estaria à frente, já em janeiro, do presidente do Partido Social Democrata, destornando o atual primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho. Na verdade, há muitos portugueses, segundo o jornal I, que preferiam que Rui Rio liderasse o país, ao invés de Pedro Passos Coelho. Mas o maior destaque vai para as presidenciais, aliás, as eleições no Partido Social Democrata, partido ao qual pertencem estes dois políticos. No caso, são cerca de 60% os que preferem, ou os que entendem que Rui Rio governaria melhor o país. Neste caso, estaria melhor à frente do Partido Social Democrata e não Pedro Passos Coelho. Simultaneamente, 26,4% defende que seria seria Rui Rio o melhor governador para o país. Contra estes 26,4% estão contra 22,5% de Pedro Passos Coelho. Conto-lhe também que há 33% dos inquiridos do inquérito do Jornal I que entendem que Rui Rio devia desde já candidatar-se às eleições diretas que vão realizar-se no dia 25 de janeiro no Partido Social Democrata. Há ainda 19% que entende que Rui Rio não deveria candidatar-se. Os dados são estatísticos, são resultado de um inquérito do Jornal I, mas demonstram bem a popularidade que tem ou não Pedro Passos Coelho, da mesma forma que Rui Rio, que já disse por várias vezes que não regressaria à política ativamente, mas também já referiu à RTP que poderia, no sentido patriótico do termo, regressar à política. O Rui Rio tem então uma especial popularidade. Recordemos que este político foi especialmente bem sucedido na Câmara Municipal do Porto, na qual só não pôde continuar na presidência pelo limite de 2 mandatos por presidente de Câmara. E um tenente colombiano foi condenado a 40 anos de prisão e 10 sem poder exercer direitos. O tribunal condenou este tenente colombiano porque em 1996 assassinou, segundo responsabiliza o tribunal, 6 guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as conhecidas FARC. Além deste homicídio agravado, está também o crime de sequestro. Por estes 2 crimes, o agora tenente da polícia colombiana está detido nos próximos 40 anos e durante 10 não poderá exercer direito. É a condenação de um tribunal especializado na Colômbia que coloca então este tenente colombiano como uma condenação de 40 anos por homicídio agravado e sequestro de 6 militantes, 6 guerrilheiros da FARC em 1996. No Japão, cerca de 6 milhões e 300 mil produtos congelados foram retirados de comercialização, depois da Ackle Foods ter reportado a existência de fosfatos orgânicos que servem de inseticidas e antídoto para piolhos nestes alimentos. Alimentos que incluem croquetes e pizzas. A maior concentração foi encontrada numa embalagem de croquetes, onde o nível deste antídoto ou inseticida supera 1,5 milhão de vezes o permitido por lei. A mistura deste componente, deste fosfato orgânico, com os alimentos parece ser intencional, já que o mesmo não se dá no fabrico destes produtos. Está agora aberta uma investigação para apurar as causas e também quantos mais produtos estarão a ser envolvidos ou poderão vir a ser envolvidos nesta situação que está então a abalar o Japão. 6 milhões e 300 mil produtos congelados retirados de comercialização. E por falar em não comercialização de produtos, uma empresa chinesa decidiu esvaziar em praça pública 13 mil garrafas de vinho espanhol, proveniente de uma cooperativa de Alicante. Este vinho foi comprado aos espanhóis em agosto e, entretanto, entre viagem de barco e de camião, o vinho deteriorou-se. Segundo foram adiantados pelos meios de comunicação chineses, no camião onde seguiram estas garrafas de vinho, durante mais de 24 horas o vinho esteve exposto a temperaturas de 40 graus positivos, o que deteriorou o vinho. Depois desta empresa ter pedido a 13 provadores de vinho que dessem o seu parecer se o vinho estaria ou não comercializável, e depois de terem recebido um parecer negativo, a empresa decidiu livrar-se do vinho de uma forma muito original. A destruição deu-se na província de Henan, na cidade de Zhengzhou, uma das principais cidades desta província, que se encontra no centro da China. Uma piscina insuflável em praça pública serviu para o esvaziamento das 13 mil garrafas de vinho espanhol. As centenas de curiosos que acolheram ao local confirmaram, primeiro, um certo espanto pelo desperdício de tantas bebidas que custaram a esta empresa. empresa chinesa cerca de 875 mil euros, o equivalente a 7 milhões de yuans. Simultaneamente, confirmaram também que ficou na praça um enorme e profundo odor a vinho. É uma forma original de deitar por terra, ou neste caso numa piscina insuflável, 13 mil garrafas de vinho. Na Rússia, mais um atentado em Volgogrado, desta vez contra um autocarro. Morreram 15 pessoas na cidade russa que está prestes a receber os Jogos Olímpicos de Inverno, que começam a 7 de Fevereiro, ou seja, a pouco mais de um mês, depois da promessa de assombração destes Jogos Olímpicos. É o segundo atentado em 4 dias, ou seja, desde sábado até hoje, e neste atentado, então, faleceram 15 pessoas, resultante da explosão então contra o autocarro onde seguiam vários passageiros. Recordar também que no passado sábado, dia 29, aliás, no passado domingo, peço desculpa, dia 29, um atentado na principal estação de comboios da cidade russa de Volgogrado fez um total de 18 vítimas mortais, com a última das quais a falecer já no hospital. As restantes 17 tiveram morte no local. Recordo que os Jogos Olímpicos começam a 7 de Fevereiro de 2014 e já antes havia a promessa de ativistas radicais islâmicos de assombrar estes Jogos Olímpicos, estas Olimpíadas, com atentados. Basicamente, a promessa parece estar a ser cumprida, já que a bombista suicida do passado domingo pertencia aos ativistas radicais islâmicos. E o nosso Diário de Informação fica por aqui. Aos ouvintes desejamos a continuação de uma boa noite e também uma boa passagem de ano na companhia do canal da Antena Web. Até amanhã, ou seja, até 2014.